DJ Elias num show de mixagens. Não dá pra voltar no tempo e consertar tudo o que eu errei. Zulu imbatível, estou sofrendo. Não foi assim como sonhei. Todos os nossos planos estão aqui. Você diz não, mas não sabe mentir. Esquece o orgulho e volta logo pra mim. Zulu imbatível, tô esperando por ti. Aqui tem cafuné, amor e café. A hora que quiser, se faltar você, deixa eu te dizer porquê. Eu sou feliz contigo, bebê. Eu sou feliz contigo, bebê. Aqui tem cafuné, amor e café. A hora que quiser, se faltar você, deixa eu te dizer porquê. Eu sou feliz contigo, bebê. Eu sou feliz contigo, bebê. DJ Zulu, não dá sem ti. Não dá, DJ Zulu. Yeah.